teu lugar secreto. Eu quero estar mais perto para te adorar. Leva-me, Senhor, ao teu esconderijo. Quero estar a sós contigo, tua face contemplar. Eu quero, meu Senhor, te render adoração além do véu. Vou escalar tuas montanhas, vou descer do meu eu. Acha em mim, Senhor, um coração de servo. Eu quero, meu Senhor Jesus, te render adoração além do véu, para ser fiel a ti, sempre te obedecer. Vim depositar em ti o meu querer. Teu lugar secreto, eu quero estar mais perto para te adorar. Leva-me, Senhor, ao teu esconderijo. Quero estar a sós contigo, tua face contemplar. Eu quero, meu Senhor, te render adoração além. Descer do meu eu. Acha em mim, Senhor, um coração de servo. Eu quero, meu Senhor Jesus, te render adoração além do véu, para ser fiel a ti, sempre te obedecer, depositar em ti.